Deixa o copo aí, vai. Pra tomar cachaça. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais lhe procure, pra sempre me esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, tempo perdido. Assim, ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. E mais me fazer com essa dor que me invade, e mato esse amor ou me mata o ciúme. Manda mais um assim, vai, vai. O mais amado do Brasil pra vocês. E fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Entre, minha filha. Como se me conhecesse, ela me falou: seu passado de aventura, onde ela passou. E eu, sem nenhum preconceito, com a moça eu falei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por ter pão em sua casa, com ela me casei. Mais um assim. Meu ex-amor, se não for, pede muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouço os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo final de semana em uma cabana presa em meus braços, que até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Que até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como geólogo do seu coração, deixa que eu deixe o seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado te levar ao céu. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou te arrasar. E ainda tem surpresa que só conto quando marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que só conto quando marco ponto no seu ponto G. Sinta meu gosto, se aqueça o corpo, receba o título de minha mulher. Torna possível, quase impossível, mas só será possível se você quiser. Juro por Deus, se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Eita! Pra tomar cachaça, Cássio Júnior.